de ficar com essa carinha emburrada. Não dá um sorriso pra mim. Vai! Lá, lá, lá, lá, lá. Carinha emburrada não é coisa de cristão. Não, não, não. Não, não, não. Ficar de bem com a vida com Jesus no coração. É tão bom, é tão bom. Moisés era tão manso, Davi era de paz. Daniel era feliz demais. Sou pra cara feia, sou pro mau humor. Eu tenho a alegria do Senhor. É? Vamos lá! Faz uma casquinha em quem está do seu lado. Faz uma casquinha em quem está do seu lado. Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado. Muito forte! Faz uma casquinha em quem está do seu lado. Faz uma casquinha em quem está do seu lado. Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado. Te faço uma casquinha. Abra um sorriso, eu te faço uma casquinha. Mesmo que ele seja assim, janelinha. Ah, vamos lá, vai. Abra um sorriso, eu te faço uma casquinha. Agora, vai. Mesmo que ele seja assim, janelinha. Ah, vamos lá, cuti, cuti. Você é tão linda. Não pode ficar com essa cara emburrada, minha filha. Abre esse sorriso aí, vai. Carinha emburrada não é coisa de cristão. Não, não, não. Não, não, não. Ficar de bem com a vida com Jesus no coração. É tão bom, é tão bom. Moisés era tão manso, Davi era de paz. Daniel era feliz demais. Sou pra cara feia, sou pro mau humor. Eu tenho a alegria do Senhor. E você? Vamos lá, dá um sorriso. Faz uma casquinha em quem está do seu lado. Faz uma casquinha em quem está do seu lado. Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado. Ai. Faz uma casquinha em quem está do seu lado. Faz uma casquinha em quem está do seu lado. Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado. Assim mesmo, bem forte. Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha. Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha. Mesmo que ele seja assim, janelinha. Eu quero ver. Abra um sorriso ou eu te faço uma casquinha. Já disse, hein? Eu já te disse. Mesmo que ele seja assim, janelinha. Que janelão é esse, meu filho? Mas você tá lindo. Linda. Um dia eu também já tive janelinha. Ou melhor, um janelão. Mas depois o dente cresceu, gente. Ah, fala sério, né? Fiquei linda. Faz uma casquinha em quem está do seu lado. Faz uma casquinha em quem está do seu lado. Mostra a canjiquinha e dá um abraço apertado. Faz uma casquinha em quem está do seu lado. Dá um abraço apertado. Vamos lá, agora abre um sorriso. Eu te faço uma casquinha. Abra um sorriso, eu te faço uma casquinha. Mesmo que ele seja assim, janelinha. Abra um sorriso, eu te faço uma casquinha. Abra um sorriso,